fruta vem, curtindo o Ruta em Clan. Sente a brisa litorânea, rima que é contemporânea. Viu assim, sempre espontânea. Sente o peso da levada que é da Zimba, vem. Hip hop, man, cultura aqui também. Estrutura pouca tem, mano, zero vintém. Planos de ir além, compondo mais de 100. Dando baile no sem flow. Imagina o tempo show, sem TV nem talk show. Crime não é talk show, são precários e de flow. Proletário sei que sou, sangue bom sempre somou. Farmo bang, dropo bowl, na queda não tem slow. Parando, bebendo, virando a madruga, rimando, bolando. Nunca perca fé, quem não me aluga, só ajuda Joe. I gotta go. Sou que escuto e faço, define bem. Já vim seguindo o raço, cheiro da Mary Jane. Se tudo se acabasse, fico no Big Bang. Curte o que a noite traz, curte o que a vida tem. Deixa de leve, traz, visando só de 100. Faz o verso ser eficaz, visando fica sem. Tira tem, zica tem, ira tem, fé também. Tira tem, zica tem, ira tem, fé também. Não é fat boy, nem tech toy, mas pense bem, é rap man. Vista mista, cena, lista em plena pista. O lema, vista em vista, o dito e feito, o mito, cê só encontra na revista. Pararam pra falar mal do que não gostaram, mas viram que muitos que ouviram gostaram. Vai trabalhar, deixa em paz quem não tá na panela e relaxa que os frutos virão. Passamos desse véu, conexão, Floripa, só gigante no papel. Mas não vim pra julgar, vim pra somar, ajudar quem tá por mim. Se pá, meu jogo assim será meu pão. Conquisto na missão e avisa aos paquitão. Aturos bruto que fecha comigo, puta lhe digo que com calma sigo. Puta lhe digo, fecha comigo, no Aturos cu que não fecha comigo. Aturos bruto que fecha comigo, puta lhe digo que com calma sigo. Puta lhe digo, fecha comigo, porra. Rap na madruga aqui nos becos do meio, onde nas antigas rolava tiroteio. Fuga da Febem e o bebê lá no meio, louco no pinote correria esse feio. Era tempo feio, era só sal, 10 anos passou, agora é só sol. Big Mili, Mili Tech, pesadão, grau. Mili, Mili, recordista, barral. Floripan MCs, retornando na selva. Selva, relva, delva, guerra, guerra. Rap me tirou da selva. Foi da lama pra cana, foi da cana pro rap. Evoluiu, tocou no Rio, chegou lá no Nordeste. De Floripa, Silva e Vituba Mundial. Hip Hop Nacional, nosso rap que legal. É o gueto tropical, é rap da capital. No estilo Marechal, JL, Mano Brown. Explosão, mas é verbal, consciente e racional. Nosso verso é cultural, o meu tema é real. Canto vivo pelo canto, me livrando dos comédia positivo. Big Bang, Cash, Hit, Nova Era. Acelera, faz a vera na madruga, mais um som. Mais um hit pesadão, mais uma conexão. Mais um bando de irmão, guerreiro, trabalhador. Salva a vida, MC, ser humano, rimador. Do Sul, SC, Catarina, Flow. É do Sul, FC, da favela, show, na capela flow, na produção hit, é do Zinho beat, filma, faz um clipe, só gigante no papel, aqui não é crel. Me disseram que o caso era grave, nem se eu gravasse na ilha, nem se estrela guia eu achasse, nem se brilhasse a minha trilha. Um dia conseguiria, na correria, conciliar amigos, família, o trampo, a quadrilha, o bug, a matilha que sai pra somar, só pra apavorar. Nós estamos de volta, revolta em pauta, tiro de letra sem cometer falta, tipo astronauta, fora de casa, lugar estranho, bateu a pan, eu caio a pé, mas não me rendo, então aprende a dar valor pros talentos que estão nascendo. Vivão e vivendo, vai vendo veneno, vai vendo os pequenos com disposição. Vem na madruga dos bicos da fuga e se alguém nos julga é retaliação. Seja bem-vindo, nós estamos entre amigo e o som tá fluindo sem preocupação. Handmade, Zimba, beat, rima e beat, põe no repeat, Floripa, conexão.